¿Qué más que logramos? Autorizado. Pelo grau, obrigado. LS352A. Chama agora a torre 1186-3352A. 26, obrigado. Lima Kilo Bravo, desça mantenha 2000, autorizado final ILS. Mantenha 2000, autorizado final ILS, Lima Kilo Bravo. Torre Salvador, bom dia, 3520, passando externo da 10, baixado e travado. Bom dia, da 3520, ajustado, está livre o pouso na 10, o vento é 150 graus, 109. Livre pouso na 10, 3520. Salvador, boa noite, boa noite, tudo bem? De boa noite, no meio, senhor, identificação, chegar a margem, desse mantém o nível 050. Margem 050, boa noite, no meio. Tá 3520 no solo aos 33, tá livre o táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 5. Alfa e Lima, Quilo Bravo. Minha torre, 1862, Lima, Quilo Bravo, bom fuso. 1862, obrigado, bom dia. Torre, bom dia, Lima, Quilo Bravo. Lima, Quilo Bravo, bom dia, chame passando externo, ajustando 020. 020, dessa pausa, passando externo, e tem intenção de... Autorizando pause pela direita da 17, após externo, solicita-se para o posto 17 Lima Quilo Bravo. Que o Lima Quilo Bravo é só informando que a pista 17 ela está fechada devido a serviço de manutenção até as 8 Zulu. Você vai pousar na 10 mesmo e temos aqui uma viatura que vai fazer o follow do senhor. O senhor vai prosseguir para qual hangar? Nada vai ter. Ok, o pouso será efetuado na 10 devido ao fechamento da 17 e o senhor vai ser guiado pelo um follow-me até a Baeté, o Lima Quilo Bravo. Chame passando externo. Quilo Bravo, obrigado. Quilo Bravo, passando externo, Lima Quilo no mês, está autorizado o final LS, desça para 2000 pés, ajuste altímetro 1020, reporte no localizador escolhido. E desce via 2020, boa noite, no mês. Não, bastante azul, Lima, aqui no Brown. Ok, o Lima, Kilo Bravo. Livre o pouso na 10. Venta 170 graus, 10 norte. Kilo Bravo, no solo aos 40, está livre o táxi via Alfa Juliette e aguarde a viatura Follow Me da Infraeronáutica da Táxi Lima, a mesma irá guiá-lo até o pátio 5. Siga, Lima, Kilo Bravo. negativo, é que temos mais um aqui que está no pátio 5, ela que está no pátio 5 é a que vai guiá-lo até a Baeté, ok? Meia informa que chuva leve sobre o campo, principalmente entre a posição duna e o externo. Muito mesmo. Certo, meu. Aquilo Bravo, observe a viatura Follow Me na Taxi Lima, siga a mesma até o pátio 5. Lima Quilo Bravo, observe a faixa central, a linha de táxi central, evite a mesma devido ao serviço de pintura que foi realizado, siga exatamente o percurso da viatura Follow Me, creio que seja à direita, na mão verdadeira. Siga exatamente o perfil da viatura. Localizador 18 no meio. No meu autorizado final de época, estou indo no 862. Muito bem, vó. Boa noite, Gol 8 no meia, GLS, baixo pra baixo. Boa noite, Gol 8 no meia, continue na aproximação, ajuste no 020, a pista encontra-se molhada devido à pancada de chuva recente. Na vertical do aeródromo, apenas um chuvisco leve. O vento é 190 graus, com 8 nós, está livre o pouso na 10. Gol 18 no meia. Pouso na 10, Gol 8 no meia. 7 Lima Kilo Bravo, bom descanso. No 8 no bem arrebenteu aí devido a uma chuva forte aí, bem na finalzinha. Ciente, o gol no 8 no, no meia, suba a 2000 pés e aguarde transferência de comunicações. Ciente. O gol no 8 no meia, chame o controle 120 decimal 8. 208.